Fala pessoal, começando mais um Papo em Dobra, agora é o penúltimo Papo em Dobra da temporada, já que na próxima semana vai ser a segunda parte do final de temporada de Picard, e vamos falar muito sobre o episódio Etin Arcadia Ego, a parte 1, que é um episódio assim, bem mais ou menos para final de temporada. Aconteceu algumas coisas, tiveram algumas participações especiais bem legais, mas fora isso, o episódio não foi assim muito luxuoso para um season finale não, né? E antes de a gente entrar no episódio, deixa eu falar com vocês. Segue a gente nas redes sociais, aproveita a quarentena, vê que a gente tem muita coisa legal nas nossas redes sociais, no nosso site. No Instagram é @cinefãsoficial, no Twitter é também @cinefãsoficial, no Facebook Cinefãs, no YouTube Cinefãs TV, estão chegando vídeos novos bem legais para vocês, com temas muito interessantes. Tem muita coisa preparada para as próximas semanas. Já viu os nossos vídeos no IGTV lá com indicações e filmes e séries de quarentena para você? Dá uma olhada lá, tá bem legal. Eu vou fazer as minhas também. Vai aparecer do Bernardo, talvez do Rossi, então fica ligado. E vamos então para o episódio. Bem, vamos para o episódio, pessoal. Eles finalmente chegaram em Copelius, dessa danada na Sirena, Picard, o Reels, a Doutora Jurati, a Rafi, a Soji. Eles chegaram lá e descobriram uma coisa bem interessante. Acho que essa é a parte mais interessante do episódio, que foi bem estilo nova geração, um planeta desconhecido, uma raça de androides desconhecida, né? Uma nova raça que o Doutor Maddox criou, né? Então isso foi bem interessante no episódio, você vê que tem vários pares e, para surpresa de todos, naquele planeta está uma versão do algum filho do Dr. Sung, né, que é interpretado pelo Brent Spiner de novo, né, que tem que colocar, se ele não é o Data, tem que colocar de algum jeito, porque a química sempre funciona, dele com o Picard, né, com o Patrick Stewart. Mas o detalhe interessante antes da chegada deles no planeta foi o jeito que eles são recebidos, né, umas orquídeas voadoras bem estranhas que... eu acho que estavam lá para auxiliar o pouso deles, que a atmosfera do planeta pode ser diferente. E ela faz alguma coisa com as naves, né? E faz a nave cair no planeta sem energia. E nesse momento, um pouco antes, o cubo Borg da sete do Elnor chegou também. E como ele é gigante, não conseguiu as orquídeas a ajudar a fazer o pouso mais suave. E o cubo Borg ficou semi... bem danificado, não, sempre não, muito danificado. E quando o pessoal da La Sirena viu que o cubo Borg estava lá, eles tinham um dilema: ou ir para a cidade lá onde estava a família da Soji, ou ir ajudar o cubo Borg, né? Depois de um belo debate, o Picard mais uma vez apresenta os argumentos dele, e eles vão lá ajudar o pessoal do cubo Borg. E para surpresa do Elnor, o Picard e a turma estão vivos. E o encontro mais emocionante do episódio, ou melhor, um dos mais emocionantes do episódio, foi o Picard e a 7-9, quando trocaram até algumas palavras interessantes, com a 7 se pedindo dele, depois dela ajudar eles a descobrir que a frota romulana toda está chegando no planeta, mais 200 naves, né? E aí a 7-9 fala para o Picard: vai salvar a galáxia mais uma vez, Picard. Aí ele, saindo do cubo Borg, ele fala para ela: agora isso é com vocês, não comigo, sem antes deixar o Elnor ajudando os Borgs, porque os Borgs precisam mais dele do que o pessoal da La Sirena, inclusive ele, Picard. Depois de um belo tempo andando no planeta, eles chegam à cidade dos robôs, onde todo mundo é surpreendido por que tem tantos androides. E um dos androides reconhece o Picard, né, porque todos eles são feitos a partir de células positrônicas do Data. Então todos eles reconhecem o Picard, ou algum deles reconhece o Picard, e ficam realmente animados com a possibilidade de ver um humano de verdade, né? Porque o único humano que tinha lá, como foi dito, foi um dos filhos do Dr. Song, que está lá ajudando aquela nova raça a criar novos androides, né? Novo tipo de androides, né? Já que o banimento da Federação, então eles estão bem longe da Federação, do espaço da Federação, e estão criando os androidezinhos dele lá. E conversa vai, conversa vem, uma das irmãs, né, irmã entre aspas da Soji, fala: ah, o que é esse admonition que os romulanos falam tanto? E ela vai lá conversando com a Doutora Jurati. A Doutora Jurati dá permissão, ela faz um elo mental, porque ela, segundo consta, ela é a maior especialista em cultura vulcana entre os androides. E ela percebe que o admonition, no sentido que ela entendeu, foi feito para os androides, não para os seres orgânicos. E ela fala: então nós temos que comunicar com nossos amigos da nossa federação de androides para vir nos ajudar e eliminar todos os e eliminar todos os orgânicos da galáxia. Isso é um belo debate entre a Soji primeiro, que ela fala que tem que ter outro plano, e ela diz que não, esse é o plano, se você encontrar outro plano, me diga, ela não consegue encontrar nada diferente. E aí o Picard aparece falando que esse não é o jeito, assim que toda a humanidade, todos os orgânicos da galáxia vão ficar contra eles, porque você quer dizimar uma raça para preservar outra. E ela fala, você tentou uma vez e não conseguiu, o que faz pensar que você vai conseguir agora? E o Picard é preso, e eles continuam com o plano deles, sendo que nesse meio tempo o Narek chegou com a nave dele, é capturado, e ele tenta de todo jeito, aquele jeito romulano de enganar todo mundo, tentar fugir da cadeia, sendo que inesperadamente ele arruma uma aliada, que é uma das irmãs da Soja, Sutra, que ela cismou nesse caminho de querer destruir a humanidade, e ela mata uma das outras androides que estava protegendo ou guardando o Narek na prisão, e bota a culpa no orgânico para fazer o plano funcionar. Nesse meio tempo, o Dr. Sung, né, o novo Sung, né, do Brent Spiner, convoca a doutora Jurati para ajudar ele a criar um novo Android, já que ele não tem mais o Maddox para transferir a consciência. Tem muita gente especulando que pode ser o Lore, eu estou achando que vai ser o Sung. Quem que você acha que pode ser aquele novo Android que estão construindo? Você que viu o episódio, fala para mim aqui nos comentários, vamos discutir, que nós vamos ter essa semana ainda para tentar saber, se não falar dessa vez, talvez na segunda temporada, que infelizmente agora eu acho que não tem data mais para voltar, né, por causa de todas as produções suspensas. E o episódio acaba muito interessante, com toda a frota romulana comandada pela Commodore O, e chegando, né, tá em dobra, no, que está perto do planeta. O episódio acaba desse jeito, uma coisa bem diferente, assim, porque os romulanos, eles são ardilosos, tão secretos nas coisas que eles fazem, e mandar uma frota gigante daquele jeito, com risco de ser descoberto, se falhar tudo. Eu acho que não é muito romulano, mas a vez que romulano, depois de 20 e tantos anos que a gente viu eles a última vez, mudaram de opinião, agora estão querendo, depois da destruição do planeta deles, ficaram meio ousados, né? Vai saber, né? Então esse episódio foi a primeira parte do final. Tinha alguns elementos que, como eu comentei no início, que lembrou bastante a nova geração, planeta desconhecido, raça desconhecida, mais um Sung, o Picard discursando daquele jeito que a gente lembra da nova geração. O episódio eu achei bem controverso, que não fez muito nexo em algumas partes. Ficou de novo chato que quando o Narek quer mostrar que ama a Soji, não funciona aquele romance do Romeu Romulano e a Julieta Android, não funciona direito, pelo menos eu acho. Sempre é bom ver a 7-9, né? Esse é sempre o ponto alto dos episódios. Eu espero que ela tenha participação maior agora na segunda parte do episódio final. E vamos ver o que acontece. Lembrando que quase que eu esqueci de falar que no início do episódio todo mundo descobriu que o Picard tem uma anomalia no cérebro que é fatal para ele, que ele em breve pode morrer. E ele não quer que ninguém trate ele como moribundo, que é uma coisa bem interessante, né? Porque, como disse a Seven, ele tem que salvar mais uma vez a galáxia, porque essa é a função dele, né? Sempre desde que começou a nova geração. E eu estou esperando que esse episódio final de quinta-feira agora seja muito melhor. Termine nota alta, porque nós vamos ficar bastante tempo sem Picard, né? E só aguardando Discovery voltar. Conta pra mim o que você achou desse episódio, o que você achou da temporada inteira até agora. Vamos trocar uma ideia boa. Não esquece de continuar vendo nosso conteúdo. Vamos ter muito conteúdo aí durante esse tempo de quarentena para todo mundo. Então, pessoal, fique em casa, se cuida. Cuide do pessoal que está ao seu redor. Cuide dos mais idosos, do pessoal que precisa. Não vamos sair se não for extremamente necessário. Que nós vamos ganhar essa. E quanto mais a gente fizer, mais rápido vai caçar essa situação toda. E relembrando, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @ Cinefãs Oficial no Instagram, no Twitter, Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube. Vê no site que tem muita coisa boa. Terça-feira tem mais material do Mundo Mágico de Bárbara e João. Eu, André Figueiredo, fico por aqui, voltando na próxima quinta com o episódio final de Picard, episódio final do Pop em Dobra, da segunda edição. E falando para vocês, vida longa e próspera, e todos fiquem bem. Valeu!